seu cheiro ainda está em mim. Yeah, sente a mim, não foi por mal. E você me amou até o final. DJ Bosco Grifão, eu sei que vai deixar de besteiras. Eu bem vem e volta logo pra mim. DJ Bosco Grifão, tocou a nossa canção. Sou uma dama. W4 Hilux do Coroa. Batidão! DJ Betinho Isa!